Obrigado. Nós somos o Eu Serei a Hiena de São Paulo. Um prazer estar aqui tocando para vocês hoje. Thank you.